levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. O grande eu sou. Quantas portas se fecharam, quantas lágrimas rolaram, mas estou aqui cuidando de você. Sei que sua alma chora, em angústia se apavora, mas estou aqui cuidando de você. Nada, nada, nada vai parar os planos que tenho pra você. Sou eu que fecho as portas, sou eu que abro as portas, o impossível faço acontecer. E até de madrugada te vejo acordado, quando ninguém te vê. Tá doendo, o deserto tá doendo, mas você tá aprendendo. A resposta está lá. Sou eu.